Branca. Jesus é fantástico, não é, pessoal? Ah, Jesus é lindo mesmo! Além de amar toda a humanidade, ele presenteou muita gente fazendo milagres! A Bíblia conta que o cego que não via um palmo diante do nariz passou a enxergar! Aleluia! Jesus andava por toda parte fazendo bem. E até aquela mulher cheia de pecados recebeu perdão! Milagres que só Deus poderia fazer.